eternamente, diariamente a vida prossegue. No resumo do mundo cabuloso e tenebroso, em meios a barracos o olhar viaja na poeira da estrada. A vida é conflitante, a malandragem e a religião caminham lado a lado. Não, o bem e o mal, não preste atenção. Então, praticar o mal e se achar do bem, tá tudo errado. Me diga quem é quem, acreditar no que a Bíblia diz, só se serve ao Senhor. A vida caminha, o tempo passa. Qual é o fator? Você se lembra de algo mais? O ferro, o concreto, alicerçar a paz. Neste momento, algo escorre em seu rosto. A vida nova, algo novo. Não regredir, mas começar a viver daqui. Arranha céus, mostra a evolução humana, mas é o retrato da pura ganância. Do meu lado, fragrância, perfume francês. Talvez um toque adiantaria o lado da rapaz. Fecha os olhos pro mundo real. A miséria persiste como um tiro letal nos olhos de um velho. Em frente ao prédio, reluz a decepção. Algo que escorre, o suor de uma vida, irmão. Em frente ao luxo, a pobreza e a esmola. É, mas uma vida se esgota. Refletir, porque Jesus esteve aqui. Dentro do baú, do trampo pra casa. O cansaço e mais nada, nada, nada. Resta a não ser o quê? Pra mim e pra você, o que sobrou? O quê? Jesus não é sobra, tá ligado? É tudo que eu tenho. Pensamentos de um homem, só Deus pode mudar. Pensamentos de um homem, só Deus pode mudar. Deus não é facção, Deus não é facção. Deus não é facção, Deus não é facção. Tô seguindo na vida, na rima. Gospel. Fatalmente a noite cai. Com ela se vai, os sonhos de muito. Ou loucura, talvez, insensatez. A fase é quebrada, mais uma vida jogada. Prosseguir, adquirir, na marra, ganhos falsos, otários. Sem perceber, pensa que sobe, mas desce. A cada ganho desfalece. Refletir, reflexão. Calmamente encontrar a chave, irmão, que nos leva à autoconsciência, autovalorização. Evitar que o sistema comande os nossos atos. Olhar de frente, observar os fatos. Empunhar um ferro ou a Bíblia. Qual mais inteligente? Aí se liga. Na madrugada sentir a presença do mal. Algo indescritível, nada igual. Tremer e sentir que pode morrer. Pipoco cobre algumas rajadas, porque se foi mais um na madrugada. Cotidianamente, diariamente a vida prossegue. Pensamentos de um homem, só Deus pode mudar. Pensamentos de um homem, só Deus pode mudar. Deus não é facção, Deus não é facção. Deus não é facção, Deus não é facção. Recuar o ferro não é tão fácil, e me pergunte por quê. Estamos em uma guerra urbana, favela, gueto, que ninguém se engana, que recolha a violência, pois Deus estará contigo quando mais precisar. Pois a paz reinará no coração dos homens. Se a vida é um jogo, então vamos jogar. Se liga, ô bicho, papão não te pegar. Se é que me entende, se é que compreende. O preconceito, o orgulho, a inveja é o que destrói o homem e o leva à miséria. Miseravelmente, homens, mulheres transitam as ruas dentro dos seus carros. Fumam um cigarro nas suas ocupações diárias, cheio de si mesmo, sem Deus. Neste momento, quem sou eu? Só mais um em meio à história humana. Só Deus pode mudar o pensamento de um homem, mais ninguém. Divisão, facção, Deus não tem. Pensamentos fatalmente em sua mente vão pintar, vão brotar. Triste num barraco, um homem chora. Não deixe pra mudar seu pensamento quando chegar a sua hora. Pensamentos de um homem, só Deus pode mudar. Pensamentos de um homem, só Deus pode mudar. Deus não é facção. Deus não é facção. Deus não é facção. O especialista em divisões, todos sabem quem é. Por isso vou ficar na manhã pra não me igualar a ele. Hoje em dia nada mais me surpreende. Desilusões? Não. Não mais me importa, nem quero saber das suas facções. O amor tá quase extinto, confundido com o sexo explícito e sem cautela. Diariamente o sistema ensina como se destrói a família, o professor é a novela. Mundo colorido, vivendo mesmo muito diferente. Os problemas vêm embrulhados em papel de presente. O homem triste se acha o bagaço, cai na casinha só mais um laço. É que o mal no princípio é bonito, uma caixa linda só que dentro cheia de lixo. Aqui faço diferente, rimas não poesias, pra encantar corações de garotinhas apaixonadas. Cotidiano, uma mensagem de Deus pros manos, bem diferente de uns aí que ficam nos blá, blá, blá, blasfêmia. Só Jesus pode tirar suas vendas, pensa. Pensamentos de um homem, só Deus pode mudar. Pensamentos de um homem, só Deus pode mudar. Deus não é facção, Deus não é facção. Deus não é facção.